Gelsudrei. Quando chega a noite, com suas caras fugidias, olhos dilatados pelo assombro, deixamos que a cidade nos invada. Fantasma embriagado de luz e cor, num sonho de mil e uma fantasias, o desejo cruzando os néons em projeções plásticas. Depois, ao acordarmos, acaso reparamos na escuridão que nos cerca, no leve respirar que vem do lúgubre canto, somos tomados por uma enorme letargia que nos deixa permeáveis ao frio da madrugada. É então que as ratazanas, abandonando as trevas, ficam estáticas, silenciosas, a verem o sino equilibrando o passo por entre as sombras e o lixo. Apertando com crescendo excitação, morreu enforcado no momento do orgasmo. agitação. Enrolei outro joint e saí. Cá fora, a multidão continuava a sua passeata mirundante e quase fui atropelado por um ciclista. Meti-me no barco e regressei a casa a toda a velocidade. We'll be right back.

velocidades e gritos revolteiam, fustigam folhas de outono. Da janela do quarto, da vista-se o Porto,